Eu paguei R$ 3 em frete no Street Fighter V. Porra! Você é de onde? São Paulo Curitiba. também? Ah, Curitiba. Curitiba? Entendeu? São Paulo também. Aqui o único mau caráter é tu. Eu sou mau caráter profissional, né? Que eu sou da ZL, velho. Zona Leste de São Zona Paulo. Leste. Que é Zona Leste, mano. Pra ser Zona mais. Lost. Pra ser mais específico, mano, eu tô falando aqui do lado do cadeião aí do Corinthians, velho. Meu Do estádio do Deus do Corinthians. céu, meu Quando tem Deus. jogo, eu escuto aqui de casa, velho. Meu Deus, que bosta, cara. Mano, e pior que eu não sou corintiano, velho. Sei ler, tomo banho, essas coisas. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o T-Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, pessoal, beleza? Só pra lembrar que o negócio é o seguinte, todos os meus movimentos são friamente calculados. Excelente. E hoje, voltando aqui, né, pra continuar a saga do X-Pirito aí, nosso querido Caiucho. Que passa, ticos? E como diria o velho ditado, quem cria cobra e te direi quem és. Não, não é. Quem tem boca vai a mosca, mosca fechada não entra boca, não, é... É por aí. É tipo isso aí. É tipo isso. Certo. E agora ele, Ricardo Spider. E aí, ser humaninhos. Bom, a frase que eu mais gosto do Chapolin é a seguinte, cara. Se aproveitam da minha nobreza. É bem por aí. Porque isso é a realidade comigo, entendeu? Todo mundo se aproveita. Vivo isso dia a dia. Então tá. É isso aí, é isso aí. Bateu. Desculpa, eu tô chorando porque é mais pura verdade, velho. É mesmo. Todo mundo se aproveitando das nossas nobrezas. Mas palma, palma, certo. Não priemos cânico. Certo, pessoal, então eu acho que vocês já sabem, né? Nós hoje vamos falar sobre esse ícone dos super-heróis. Há pouco tempo aí nós falamos de DC. Futuramente nós vamos falar de Marvel, mas o maior herói de todos os tempos é ele, né? O Chapolin. Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. E nós também temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, cara. Então, se você quiser lá usar uma pastilha encolhedora para ver as pequenas pessoas que estão lá na nossa página do Facebook, encontrar os segredos miúdos lá, você pode ir lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode acessar lá o nosso grupo, que é o facebook.com/groups/machinecast. E a gente também tem lá o nosso Twitter, onde você pode acompanhar os nossos movimentos friamente calculados, lá no Twitter, arroba... Lá no arroba machine underline cast. E se você quiser ver quando nós ajudamos o Chapolin a batalhar contra o Drácula ou outras coisas envolvendo os games, você pode curtir lá o nosso perfil da Alvanista, que é o arroba machine cast. E se você quiser ver a treta pegando fogo, você pode pegar sua marreta biônica e se juntar à luta lá no nosso grupo do Telegram, que está o link aí na descrição. Bom, pessoal, já não esquecendo aí das nossas famosas indicações, né? Famosa indicação no MachineCast, não esqueça de indicar aí para as pessoas que você gosta e para que você não gosta também, né? O episódio aí que você mais gostou ou que você mais não gostou, né? No caso, para quem não gosta. E a minha indicação hoje, aquela indicação profissional, né? Sempre pensando no mercado de trabalho, afinal de contas a crise está aí, né? Então, se você quer contribuir, não esqueça de dar aquela indicação hoje para o borracheiro. que é aquele profissional, né, que socorre você quando, né, acontece algum problema aí com seu pneu, fura o pneu, rasga o pneu e tudo mais. Quando ele estiver lá fazendo o conserto dele, indique o Machine Cast para tornar as tardes dele um pouco mais alegres. Ou mais tristes, né? Não sei também. Quando ele estiver arrumando essa rodinha, vai lá, aproveita aí. Exatamente. Já pensou quando ele estiver consertando o DeLorean, você olha lá pro... em vez de ter o pôster da mulher pelada, tem o Team Blue no negócio? Que sensacional. Não, é pior, Ucho. Pode ter a Blue Ganzaroli. Jesus! Aí... Daí ferrou, eita. Daí ferrou. Enfim, é isso aí. Certo, então dados os nossos recadinhos, eu acho que já podemos começar, certo? Então, sigam meus bons! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Não contavam com minha astúcia. Certo, pessoal, voltamos e vamos começar a falar sobre Chapolin. Mas antes, eu queria saber aqui dos meus caros colegas de MachineCast, do nosso querido convidado aqui, o Ucho. Hoje em dia, vocês assistem Chapolin? Ou só assim, quando vocês estão passando pela sala, assim, tiver na TV, vocês param? Ou vocês fazem questão de assistir propositalmente, Ucho? Tô no mudo falando, mas então, cara, o negócio é o seguinte, devido à correria e tal, eu não consigo mais acompanhar, mas tanto Chaves quanto Chapolin, qualquer coisa que o X-Espírito fez, cara, se tiver passando, eu paro, se tiver de bobeira, tiver com tempo, cara, eu paro e assisto, não troco de canal, e rio até hoje, cara, esses dias eu me peguei assistindo na Netflix algumas coisas do Bolanhos, tá ligado? Também... vira e mexe, dou uma sapiada no YouTube, principalmente matérias que falam sobre Chapolin, Chaves, eles acabam depois colocando cenas do episódio, dá aquela nostalgia, aquela saudade, você vai lá e põe um episódio no YouTube pra assistir. É, bem por aí. Edu? Cara, tem muito tempo que eu não vejo TV aberta. Eu já tenho, que tem mais de ano que eu não vejo um episódio de Chapolin, cara. Tem muito tempo, tem bastante tempo. Olha aí, Spider? Triste. Cara, Eu sou assim, mais ou menos igual ao Ucho, cara. Às vezes quando eu chego em casa eu gosto de deixar a TV ligada, assim. Então quando eu tô passando de um canal pro outro, se tem Chapolin ou Chaves, cara, eu paro pra assistir. E me divirto igual, do mesmo jeito, cara. Pô, não tem. As cenas são boas até hoje, mano. Acho que foi ontem. Eu tava vendo, assim, de bobeira, né? Um dia antes da gravação, tava até dando uma pesquisada pra poder gravar aqui, dar uma atualizada, cara. Tava rolando aquele episódio que ele fala, tipo, ele tá no presídio, né? Aí o cara tá quebrando uma reta e fala, meu, você vai dar uma martelada na minha mão? Vou dar sim. Mas isso vai te machucar? Não, a dor é psicológica. Se liga, não vai doer. Aí ele manda o cara dar uma marretada, mano. Ele começa a rir. Ele faz uma cara de Pokémon fudido, velho. Não tem como você não chorar de rir com aquilo. Excelente. Eu tenho torcido muito pra achar aqueles episódios que não são nem Chaves e Chapolin, sabe? Aqueles que, tipo, são esquetes, assim, soltas, sabe? Sim, sim, estilo que é Fausto. O X-Espírito, no caso. Então. Bom, então, eu também, olha, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo Chaves ou Chapolin, né? Mais que nem o Ucho e o Spider, mais é reportagem sobre o Chaves e o Chapolin que propriamente o programa em si. A última vez que eu fui inventar de ver Chaves no Netflix, aquela merda não acabava nunca e o cara fica hipnotizado e não tira nunca, sabe? Deixa ali e fica rodando aquilo ali pra sempre, se for o caso. Que looping eterno. Looping eterno. Então, faz muito tempo que eu não vejo Chapolin. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons! Cuidado, Chapolin! Enfim, então vamos começar aí a falar, né, do nosso saudoso Chapolin lá na época de ouro do SBT, né? Desde a década de 80, 90, nos anos 2000 e segue até hoje. Tá passando hoje, Chapolin ainda passa hoje, gente? Passa sim. Acho que passa naquele horário, tipo, mais 5h30, 6 horas da tarde, ainda mais passa. Olha aí. É. Até vou pesquisar aqui. Então, você tem Malhação pra assistir, tem o final do programa Mulheres lá, alguma coisa, e tem Chapolin. Qual você assistiria, cara? Eu iria pro Chapolin. Mas frouxo. Brincando, cara. Mas então, Edu, tá quietinho aí. Pô, eu tô nos bastidores. O Edu tá só destalqueando ali, cara. Eu só observo. Diga-nos pra nós, Edu, sobre o programa. Fala aí, tu tem alguma coisa a falar sobre o programa pra gente? Então, cara, ao contrário do Chaves, né, que era um programa em si, só o Chaves ali, com alguma variação, às vezes, de ser eles na escola ou naquele negócio lá de vendendo os negócios fora da vila e tal, o programa do Chapolin, ele era dividido em mais esquetes. A esquete principal era, de fato, o Chapolin, né, que inclusive tem várias referências a episódios clássicos da literatura e coisa e tal, sempre envolvendo o Chapolin ali de alguma forma. Como também tinham aquelas esquetes de outros personagens que nem sempre o Chapolin aparecia. Como era o caso de alguns quadros com o Dr. Chapatin, tinham aquele outro personagem que era os dois bandidos, o gordo e o magro. Os dois ladrões, isso. Né? É. Puta, muito divertido. Muito foda, cara. O legal é que, assim, o Chespirito, ao longo da carreira dele, né? Primeiro ele escrevia pra uma galera lá que era dois comediantes top lá do México, que era o Viruto e o Capulina. E ele fez muito sucesso e tal, rolou uma treta com ele. Ele começou a roubar a cena, ele fazia algumas pontas como figurante no negócio e começou a roubar a cena, tanto por atuar quanto pelo próprio roteiro, que tipo, ele acabou se fazendo mais sucesso que o próprio Viruto e Capulina. E aí ele acabou ganhando um espaço num programa, num horário nobre, que passava tipo, das 6 às 8, tipo, o equivalente ao Faustão, né, do México, que na época chamava Sábados de la Fortuna. E ele ganhou um espaço para poder fazer, em 20 minutos, ele fazer pequenas esquetes. Só que assim, tanto que o primeiro personagem que ele jogou nessa história era um velhinho muito ranzinza que acabou se tornando o Dr. Chapatin, né? E assim, quando ele lançou a primeira vez, ele precisava de ideias, já que ele foi. O quadro fez tanto sucesso, ele foi ganhando cada vez mais tempo, até que deram um programa de vez pra ele. Esse quadro que ele tinha era o Los Supergênios, né? E La Mesa Quadrada. Quando ele ganhou um programa só pra ele, não dava pra se manter só nesse formato. E aí ele começou a pegar ideias que ele tinha. E uma delas foi um herói diferente dos heróis de Hollywood, que era um herói magricela, medroso, fraco, que tinha medo. Baixinho, que era o oposto de tudo, né? Cara, só que a aceitação do público foi tão grande, que o programa explodiu, e aí ele começou a criar... Todo mundo se identificou, né? O cara não teve como, mano. Ele começou a criar quadros, ele tinha que extrapolar. Por isso que, tipo, o Chapolin não veio só... Tipo, ele acabou virando o maior destaque na época, porque ainda não existia o Chavo del Ocho, mas você tinha, tipo, o Chapolin... que crescia, mas ele tinha que criar outras esquetes pra preencher tanto tempo que davam pra ele, né? Aquele negócio, né? Deu audiência, liga a câmera com esse cara aí, mano. Então, cara, aí ele tinha lá essa série de quadros e tudo mais. A princípio, até, os primeiros quadros do Chapolin e tudo contavam com poucos atores, não era todo mundo que participava. Nos primeiros quadros era só o Roberto Bolanhos, e junto com ele tava o Ramon Valdez, que é o Dom Ramon, né, o Seu Madruga, e a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, que já trabalhavam com ele no programa do Chespirito, né, do Chaves. Sim. E depois, com o tempo lá, que ele introduziu nesse programa do Chapolin também, que foi surgindo os outros atores lá, a Florinda Menezes, o Carlos Villagrã e o resto do pessoal. E, cara, o programa do Chapolin tinha vários personagens icônicos que ficaram marcados aí, né? A gente tinha lá os vilões. Cara, alguns dos melhores vilões que já surgiram na televisão. Não, às vezes é o mesmo... Eu fico imaginando, Edu, desculpa ter te interrompido, mas tu falou agora sobre os vilões. Eu fico imaginando se os vilões... o nome não é o mesmo, mas na dublagem eles trocavam o nome porque eles não lembravam o nome que eles tinham. Não, não. Eram vilões diferentes eram mesmo. Vilões separados, né? Era o pois cara é, mas construído. Não faz muito sentido, cara. As caras são igual, cara. É, oi. E eles, nome diferente. Ó, eu tenho uma lista aqui de alguns personagens por ator. O Carlos Villagrán, que é o ator do Kiko, ele fez o Quase Nada, o Chinesinho, o Pura Tribo. Esse nome tribo, é ótimo, né, cara? O Gorila e o Homem Nuclear. Tá, Edu, começa de novo. Ele fez o Quase mano, Nada. Vou até mutar aqui, Quase Nada é foda. Quase... Olha o nome do bandido. Foi é ótimo, cara. Aqui. Excelente. Não é? Então, o Carlos Villagrán, né, que é o ator que faz o Kiko, ele fez o Quase Nada, o Chinesinho, o Fura Tripa, o Gorila e o Nuclear. O do Ramon Valdez... É, o Nuclear, pra quem não lembra, não. É aquele personagem do episódio de Acapulco. Exatamente. Não, o cara sai de Quase Nada pra Nuclear, cara. Isso aqui é subir na vida, hein? Não é, cara? Se você quiser considerar o Lagartixa também lá do grupo do Alma Negra, também era um vilão, porque ele era um pirata. Não é, cara? De vidro e perna de pau. É, mas é que no fim ele acabou virando vítima, né? É, ui. Então... Ó, o que fez mais vilões foi o Dom Ramon. Ele fez o Tripa Seca, o Peterete, o Pirata Alma Negra, o Racha Cuca, o Rasga Bucho, o Mão Negra e fez um herói também, que foi o Super Sam. Oh yeah! Oh yeah! Money's good! Repete, por favor, dele, do que eu perdi, como é que é? Ele fez o quê? Ele fez o Tripa Seca, o Peterete. O quem? Peterete. Peterete? Peterete. Caralho, esse passou por mim. Esse eu lembro de ter visto num episódio só, que foi um episódio lá que teve uma junção de vários vilões pra poder pegar o Chapolin. Aí apareceu o mesmo... Todos eles fizeram dois personagens. Caraca. Era, aí era uma confusão danada, que aparecia, tipo, o Rasga-Bucha e depois aparecia o Tripa Seca. Aí você fica, pô, mas... Deus, cara, é o mesmo ator. Eu lembro disso. Era muito legal, cara. Diabo, né, mano? Não é, cara? Era um abuso do chroma key. Caraca, eu nem lembrava dessa. Você é só mulher. É mesmo, cara. Faltou aqui na lista aqui o Diabo do Fausto. Eu nem lembrava dessa. É o Mephistófeles. O Mephistófeles. O Shirin Shirion. Sim, sim. Ai. Aí tinha também, né, o Rubem Aguirre, que era o professor Girafales. Ele fez o Poucas Trancas, o Porca Solta e o Matadouro. E o Edgar Vivar, que é o seu Barriga, fez o Butina... O Garrafa, o Pança Louca e o Almôndega. Pança Louca. Pança Louca. É o melhor, cara. Sensacional. Ah, cara, não pode. Não pode deixar de falar da Maria Antonieta de las Neves, né, Chiquinha, que fez a Bruxa Baratuxa. A Bruxa Baratuxa. Né, realmente. Paranguatico Tirimi Ruaro. Ela vivia atazanando a vida da simples camponesa de nobre coração que vai todo dia ao bosque recolher lenha. Não é, cara? Você não disse a palavra cabalística? Aí o Chapolin tentando falar, paranguaritititítero! Como é que é? Como é que é? Ah, eu não digo. Outro personagem dela também que foi muito legal foi a Rainha de Salém. Né? Aquela que tá logo ali. Atrás. É aquela que tá lá aqui quem? Atrás. Quem? Esta que tá aqui atrás. Quem? Esta que tá aqui atrás. E falando sempre dançando. Essa que tá aqui atrás. Oh, vale a pena lembrar que o... Rainha de Salém? Tanto o Seu Madruga quanto o Professor Girafales também fizeram outros personagens. Por exemplo, o Professor Girafales já foi marciano, já foi ET... É, o Seu Madruga já foi o Abomineve, Homem das Naves. Ele já foi... É verdade, cara. Cara, esse era o melhor, cara. É, mas quem que foi o gigante? Foi o Seu Madruga ou foi o Seu Barriga? Não, nenhum. Nenhum, era um outro ator. Não, o gigante... Foi um era, deles. Era o... Não, o gigante... Não, assim, é que tem dois episódios com o gigante. Um que era da roupa do rei lá, invisível. É esse aí, do Guilherme Tell. Tá. Não, não é do Guilherme Tell. É, que ele matou três, ele matou os três. Ah, não, ele matou os três. Tá, mas não era o Guilherme Tell. Eu sei que tinha um gigante, que era o seu Barriga. Tá, mas esse aí é do Alfaiate, não é o Guilherme Tell? É, realmente, é do Alfaiate. Então é o arqueiro. Tá, e tem aquele do gigante de Marte, aquele que era o bebê que vinha no disco bebê que crescia. Bebê jupiteriano. Isso, mas aquele não era nenhum ator do elenco. Ah, aquele era um cara com... Nossa senhora, com a maior vergonha um alheia da TV mundial. Cara. Não é, cara. É, aquele lá ganhou um refri e um sanduíche. Ah, aquele episódio é muito bom, cara, que o Chapolin tava sonhando, né? Foi demais. Aquilo deve ter dado vergonha até de dublar, velho. De tão vergonha alheia que aquele personagem era, mas tudo bem. Ah, não me levante a mão! Pá! Bonequinho falando. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons! Tá, e então, gente, vamos... Vamos pular aqui para o próximo tópico, que é o seguinte: como nós conhecemos Chapolin? Eu não sei se há necessidade dessa parte na pauta, porque além de ela ser muito rápida de resumir, suponho que todo mundo tenha conhecido da mesma maneira que conheceu Chaves. Sim, é só voltar, assista, aliás, ouça o episódio do Machine Cast sobre Chaves, qualquer Tim Blue. Isso. 32. Boa, ouça o episódio 32, que vocês vão descobrir como a gente descobriu o Chapolin. É a mesma história do Chaves. É a mesma coisa, porque ou dava antes do Chaves, ou após, né? No susto, um dia liguei a TV, que programa divertido, vou assistir. Bem por aí. O Chaves vestido de vermelho, né? É, tipo isso. Por que ele tá com essa pose dessa roupa? Quem nunca, né, achou que ficou surpreso quando descobriu que era a mesma pessoa, mas enfim. Não é, dar spoiler, tem até aqui, programa que tem os dois juntos, velho. Tem, tá certo. Aquele chroma key impossível de descobrir. Nossa, aquele chroma key cybercop, né? Pode crer. Ah, não. Tu tá insultando o chroma key do Chapolin, cara. Puta que pariu, cara. Cybercop é muito pior. Meu Deus, cara. Não, mas os efeitos do Chapolin eram sensacionais. Aí você tem que dar o braço a torcer, cara. Sim, é o que eu tô falando. Cybercop perto do Chapolin é lixo. É lixo, Quebrava, quando ele quebrava a cadeira, dava pra ver dentro do isopor, assim, ó. Branco. E as paredes, eu quebrava as paredes. As paredes. Até os aerolitos. Os aerolitos. Ah, pois então, gente, quem quiser saber como a gente conheceu o Chapolin, que é exatamente igual ao Chaves, volte lá no episódio 32, lá, do MachineCast, que, né, vai ficar sabendo como foi que a gente conheceu. Caraca, tudo isso já? Tudo isso. Caraca, pensei que tinha sido bem mais recente. É, mais de 20 episódios. Uhum. Mas então, gente, então vamos comentar aqui sobre os episódios mais marcantes do Chapolin. Uma coisa que eu tenho de marcante do Chapolin é que eu assisti o primeiro episódio do Chapolin, que foi aquele do Drácula lá, que dura 4 minutos, nem isso, eu acho. Eu lembro quando eu vi. A primeira vez do Chapolin foi justamente o primeiro episódio. O do relógio? Alguém... Hã? O do relógio que não foi... Exatamente, é o primeiro episódio do Chapolin. Pô, não sabia que esse era o primeiro. Também não esse sabia, é o primeiro não. Episódio. Que massa. É. Inclusive tá só, que nem o Edu falou, tá só ele, né, o Carlos Bolano. É o Carlos Bolano, né? É Carlos? Eu não lembro. Roberto Gomes Roberto Bolano. Bolano. Roberto Gomes Bolano. É Carlos isso. Bolano. Carlos. É, tô louco. Carlos é o Tevez. O Roberto... Roberto Vilagrã. O Dom Vivar. Tá o Chespirito lá, tá o Seu Madruga e a Chiquinha, só os três, né? É o Dom Ramon, a Maria Antonieta de las Neves e o Bolanhos. Exatamente, tá só os três nesse episódio do vampiro, que é muito tosco. Ah, mas é bom, mano, pô, a solução é genial. É igual o primeiro episódio do Chaves, né, que não, eu acho que não lembro se eu falei no episódio do Chaves lá, é aquele episódio do vendedor, do homem do velho do saco. Do remédio da Chiquinha. Que lá mais pra frente eles fizeram uma outra versão desse mesmo episódio, só que com o Kiko. E com o Seu Madruga sendo o velho do saco depois. É, mais pra frente. Mas nesse episódio, o primeiro episódio do Chaves, o Seu Madruga mora na casa da Dona Florinda. Ele usa uma roupa amarela, inclusive, o Chaves. e a Chiquinha ali, e ela não quer tomar o remédio, daí tem aquele esquema com o velho saco, enfim, é isso aí. É bem rapidinho, mas que são... Depois ele dividiu em 3 episódios e fez... Cada um fez cada coisinha desse episódio e fez um episódio separado. Muito legal. E, por enquanto, o meu... Um episódio marcante foi esse daí, mas tem muitos outros curiosos. Edu, tem algum episódio aí do que... Cara... Muito marcante? Tem um... Eu acho que é o episódio que eu mais ri em toda a minha vida assistindo alguma coisa. Foi esse episódio de Chapolin, cara. Olha aí. Eu não sei o nome do episódio. Eu sei que o negócio é o seguinte, são... Ah, o nome do episódio ninguém lembra. Eu sei que são 4 personagens. Então... Ou lembra, porque quando tinha, o narrador apresentava o episódio, ele dizia... como é que é que... diz um episódio, algum nome. Os 3 mosqueteiros. Tipo... Era bem assim mesmo, cara. O negócio dos aerolitos foi assim, não sei o que, o aerolitos. Eu não lembro agora, mas ele tem um que ele fala assim. Tipo isso aí. Enfim, tinham 4 personagens. É o Chapolin, né? Tinha um casal, que era a Dona Florinda e o Kiko. E tinha um outro, que estavam num apartamento, e no outro apartamento tava o Seu Madruga. Eu sei que começou a rolar uma treta lá de negócio de vazamento de gás. E todo mundo preocupado que tava vazando gás e não sei o que, podia dar um curto e tal, e eles chamam o Chapolin. E o Chapolin começa lá e tudo, os vizinhos brigando por causa do negócio da treta, não sei o que e tudo, e ele tentando apaziguar, e não sei o que, o negócio do que, aí puxa o negócio da lâmpada, aí o seu Madruga lá lendo um livro, ele puxa o fio, a lâmpada vai lá no teto, aí o Seu Madruga vai, sobe na cadeira, desce o fio, assim, a lâmpada de novo, ajusta, quando ela sobe de novo, aí fica os dois naquilo, eu falo, mas que merda tá acontecendo, vai lá ver. Aí racha o pau os dois, não sei o quê. Tem toda aquela briga, racha a parede, não sei o quê, o teto cai. Beleza. Aí chega no final do episódio, assim, pensa, ah, não sei o quê, todo mundo achando, não tem vazamento de gás nenhum, era só impressão, tá tudo tranquilo, não sei o quê. O Chapolin tem a brilhante ideia, fala, ah, vamos ver o forno. Então, vamos lá ver se o forno tem alguma coisa. Aí ele vai lá. E aí, Chapolin, tá vendo alguma coisa aí? Aí ele pega, não, vou acender um fósforo. Idiota, cara, explode tudo. O negócio explode, mas eu ri uma quantidade do negócio. E aí o Pepe, que tava no andar de cima, caiu, quebrou o piso e ele tava dentro da banheira, a banheira do lado com ele dentro. Todo mundo queimado. Chapolin com roupa toda rasgada, ele todo exato, chamuscado. Exato. Genial. Aí, o interessante é que esse episódio, ele é duplo. Aí a primeira parte do episódio vai até a explosão. Aí acaba na explosão, só o Chapolin olhando todo explodido pra tela, assim, e o resto do pessoal tudo detonado na casa. Aí a segunda parte do episódio é todo mundo procurando quem tava desaparecido debaixo dos escombros. E só o Chapolin... Que tipo assim, todo mundo, o Chapolin, ele tava no forno, ele não foi soterrado. E todo mundo achando que os outros estavam soterrados. Então ele encontrava a Dona Florinda, os outros dois estão soterrados, vamos procurar eles não sei o quê. Aí ele ia pro outro canto. Aí ele procurando quem ele já tinha encontrado. Aí ele ia pro outro canto e encontrava o Kiko, não, a minha esposa, ela tá aqui, não sei o quê, não, nós vamos encontrá-la. Aí ele começava a procurar ela, só que ela já tava falando com quem, saca, velho? Eles ficaram o episódio inteiro procurando. Novo, como que eu ri, cara? Eu lembro. Eu acabei de lembrar também um título de um episódio que é muito marcante. Desculpa, o Spider e o Ushu, eu já vou falar agora porque pra não esquecer. Fala aí. Dá bala. Que o narrador fala a frase como a gente tava falando, que é os piratas. Eu gostava muito dessa narração, cara. Cara, ele falando demais. Bota aí, Dr. Brown. Os piratas. Ah, Nós todos somos piratas, saudáveis e venerados. Sanguinários. Somos os piratas. Por que com o Spider-Man tu não tô cantando? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Somos todos piratas, livres. Eu tô sozinho, foda-se. Livres e sanguinários. Piratas não são brinquedos, quem sabe morre de medo. O bando já desde cedo, conosco ninguém pode não. Somos piratas, audazes e temerários, livres e sanguinários. Somos os donos do mar. Piratas levam a vida, de dia a batalha é sofrida, à noite não falta bebida. Eu não me posso queixar. Somos piratas, audazes e temerários, livres e sanguinários. Somos os donos do mar. Somos ninguém, os donos do mar? Só quando o cara canta sozinho no final, tá ligado? Fala, Spider! Então, o episódio que eu lembro aqui, e aí talvez eu precise de ajuda aqui, acho que vocês vão lembrar, é um que o Chapolin tá no Velho Oeste. Que... Ah, tem vários, cara. É, então, mas tem um que é bacana, que é... que o negócio é legal porque tá ele e o seu Madruga, o do Dom Ramon, na verdade. Sim. Junto com o Rubem Aguirre, numa taverna, e o Rubem Aguirre é taverneiro. Sim. E já começa torto, né, cara? Porque quando eles pedem bebida, então tá, traga uma bebida pra nós. Quando eles trazem a bebida, ele traz duas canecas de chope pros dois, e pro Chapolin traz uma mamadeira de leite. Eu lembro dessa. E que até que ele, o seu Madruga, que eu não lembro qual é o personagem que ele tá fazendo nesse Chapolin, que eles brigam com o taberneiro, e aí toda vez que o Chapolin entra lá, ele toca ele lá de dentro, né? Joga e depois, ele, e depois faz dia. Assim. Eu lembro desse, são duas versões desse episódio. O primeiro, a primeira versão é com um taberneiro desconhecido, não sei quem é, ele não é um ator... Que depois foi substituído pelo professor Girafales. É, então, eu até agora você me esclareceu uma dúvida, porque realmente tem duas versões do mesmo episódio, né? Isso é cheio, tanto no Chapolin quanto no Charles. É. Mas nesse que o cara fica expulsando ele toda hora, ele não chega a entrar, ele só entra no bar quando é o do professor Girafales, que é o taverneiro. Porque aí rola essa outra piada versão, do leite e tudo mais. Isso mesmo. Aí. No outro ele nem entra, é lá da rua só. Eu sei que depois todo mundo começa meio que brigar com todo mundo, o Chapolin joga chope dentro da camisa dos caras, o seu Barriga é o xerife, leva chope na cara também. A dona Florinda, ela faz tipo uma mulher do a cabaré, filha do que é namorada dos bandidos, aí ela até fala... É, acho que o Vilagran na hora chega a falar, ele tá fazendo lá o Rachacuca, não, o Quase Nada. Aí fala, vamos que eu vou te levar daqui. Ela, não, eu não vou mais obedecer a você. Agora tem um homem pra me defender. Ela agarra no Chapolin, assim, o Chapolin. Ah, então é bom você ir lá chamar ele, hein, mano. É, mas esse aí é outro episódio, não é o mesmo. Acho que é esse, hein. É outro. Porque é outro. Quando ele bebe o leite, ele bebe com os bandidos. E no caso, o bandido esse é o daí é o do Quase Nada. Que ela fala assim, eu não tenho mais medo de você, Quase Nada. Agora tem um homem pra me defender. Aí o Chapolin, então vai chamar. E aí ele começa a disfarçar e tenta dar uma cadeirada no Quase Nada e acerta o seu Barriga, que é o xerife. Tudo errado. Lembra? Esse daí é aquele da barra que o seu Madruga faz aquele velhinho que é caçador de ratos. Que ele vai preso. Pode crer. E aí ele arranca a barra e bota a vassoura no lugar pro seu Barriga não ver ele. Não deixa esse cara escapar. Que ele matou Quase Nada, lembra? Já matou mais de 100. É isso, é que era rato. Esse episódio é muito bom, cara. É muito bom. Cara, e aí ele, eu sei que não foi você que matou a Rosa Amorosa. É só que ela não morreu. Foi Quase Nada que atirou e aí acharam ele com a arma na mão, lembra? A Rosa Rumorosa. Isso, Quase Nada atirou nela, não matou, e deu a arma pro velhinho quando ele tava passando. E aí pegaram, prenderam ele e disse, ele deu 5 tiros na Rosa Amorosa, não sei o que, prenderam ele. Aí o Chapolin disse, eu sei que não foi você, não sei o que, e tentou ajudar ele. E aí cortava lá com a lima a barra, toda vez o xerife voltava. Era muito legal esse episódio, cara. É muito tem massa esse episódio, cara. É sucesso. Vários. Um que eu gosto muito desse do Faroeste é aquele do Rachacuca que assalta o banco. Aí o Kiko lá é o cara que fica no banco. Até que ele atira no quadro. Tem uma hora que dá um tiroteio, que o Chapolin sai correndo pra tudo, qualquer lugar. Ele acerta um quadro de uma vaca e começa a sair leite. Aí o cara vai lá com uma garrafa pra pegar o leite, se lembra? E aí quando o Chapolin corre pro banco, aí ele atira e o Chapolin, ele errou. E aí o banqueiro, ele não errou. Ele errou sim, não errou. Ele não me acertou, mas a mim sim. Aí ele cai. E aí o Chapolin corre mais pra dentro do banco, aí ele atira de novo e acerta o quadro. Aí no quadro o cara... Cara, esses episódios do Faroeste, eu odeio filmes de Faroeste, mas os episódios do Chapolin de Faroeste são muito legal. São muito bons, cara. Putz, Tim Blue, eu tô nessa também, eu não gosto de filme Faroeste, mas esses episódios são muito bacanas. Se os filmes de Faroeste fossem assim, velho, eu seria o maior fã de todos, velho, de Faroeste, velho. É muito sim, bom, velho. Meu primeiro xerife da história dos filmes e seriados que não usava uma arma, né, cara? Tá que pariu. Bem por aí. Xerife merda, né? Puta que pariu. É tu, Ux, agora? É, cara. Então fala aí. Vai lá, fala aí. Fala, pode falar. Ah, não, pensei que você ia puxar alguma coisa. Cara... Já puxei, fala aí. Valeu. Mano, pra mim um episódio que marcou, que eu gostava muito, é aquele do extrato de energia volátil, mano. Eu lembro do nome, mas eu não lembro que episódio. Era um veinho que quem fazia era o Villagrán. E, tipo, ele tinha inventado, ele era um... Ele até falava engraçado, assim, eu tenho isso aqui pra você, o extrato de energia volátil. E aí você passava os negócios lá, tipo, passava nos móveis, os móveis começavam a voar. Passava nas paredes da casa, a parede da casa. Ah, mas ele só sabia no final do episódio que voava, porque achava que tinha roubado, não é? Exatamente, aí ele foi chamado... Ah, roubaram a casa, acordou assim, a guria, o Chapolin, roubaram a casa, não sei o que, como é que consegue roubar as paredes, o teto e tudo? Exatamente. E só no final do episódio a gente foi saber que tinha o que voava as coisas, né? Cara, eu lembro até hoje, porque eu sempre quis, falei, mano, onde será que eu arrumo um extrato de energia volátil? Nossa, ia tocar um terror em casa se eu tivesse essa parada, velho. Eu ficava impressionado, porque assim, né? Lógico. Quando mostrava aquelas cenas do tipo do sofá voando, eles em cima do sofá, eu acreditava piamente que aquele sofá estava voando, né, velho? Então era sensacional, mano. Efeitos especiais jamais antes vistos na TV. Chapolin voou antes do Super-Homem, velho. Sim, eu me lembro que quando eles descobriram que o extrato de energia volátil fazia voar as coisas, ele estava sentado no sofá com o Chapolin. E aí ele perguntou assim, mas aí o Seu Madruga, que era o que tinha falado com... O Seu Madruga tinha ido falar com o professor, né, esse aí que o Ucho falou, no telefone, sim, apliquei, não sei o que, não sei o que. Daí ele vai lá, senta o Chapolin e ele no sofá, e o Chapolin pergunta assim para ele, espero que você não tenha aplicado isso em nada mais. Aí o sofá começa a voar, eles já estão lá no ar já, daí o Seu Madruga assim, talvez uma coisinha ou outra. Aí o Chapolin, não sei o que, ele vai descer e quase cai do sofá, que o sofá tá voando. Isso. Aí eu sei que no final do episódio vem o professor Baratinha, não é? Professor Baratinha. Aí o Chapolin dá uma espetada na bunda dele e sai voando. Aplica nele. Mano, também era muito bom ver esse professor Baratinha, mano. Cara, a cara de bunda que o Carlos Villagrán fazia quando ele imitava velho, mano, era surreal. Ele fazia tipo assim, espremia o olho, espremia a bochecha, assim. Meu Deus, parecia, sei lá, um bulldog depois da surra. Não sei, mano. Nossa, é excelente, velho. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu, o Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia, sigo meus voos. Cuidado, Chapolin! Uma coisa que eu queria falar agora aqui é sobre as armas que o Chapolin tinha, cara. Primeiríssimo lugar, a querida marreta biônica, vocês lembram? Opa, que ele tirava do cu, né, mano? Do mesmo lugar que o Batman tirava o escudo. Exatamente. que era tão letal quanto uma bexiga, né, cara? Sim. mas ele rebatia bala com a marreta, cara. Ah, sim, lembra? Sim, né, cara? Mas pra nós, né, cara? Eu lembro que eu, a primeira vez que eu vi a marreta biônica pra vender, assim, nas Americanas, assim. Capaz. Não, eu vi pra vender, eu falei, nossa, marreta biônica. Decepção, cara. Era um martelo, tipo, desses, assim. Olha aí. Batia, fazia aquele... Tá é, tipo isso, assim. Igual, né, cara? Igual. Ai... E aí, quem lembra mais alguma arma aí hoje? Corneta paralisadora ou pistola paralisadora, velho. Ou a buzina também, né? Teve vários nomes. Buzina, corneta, pistola. Tudo dependia do humor do dublador no dia. Exatamente. Exatamente. E era muito legal, né? Ele apitava uma vez pra paralisar e duas pra desparalisar a pessoa, né? Então ele podia fazer sacanagem. O Chapolin já trollava as pessoas naquela época. E ele fez, ele chegou a dar um beijo já na... Sim, acho que foi na Dona Florinda na época. Ele parou, deu aquele beijão, voltou e... Sim, ele aplicou vários bullying com essa buzininha aí. Ah, sim. Ele aproveitava pra fazer isso. Ah. Edu, você sabe, lembra alguma, Edu? Cara, tinha a pastilha encolhedora. Ou a pílula de nalicolina. Pílulas, né? De nalicolina. Pílulas de polegarina também. Também, exatamente. Boa. Depende de do humor, na verdade. Depende do humor. Você sabe o que mais me revoltava nisso? Ela era excelente e, assim, o legal é que o que ele tocasse encolhia também, né, mano? Vide, uma vez que ele esqueceu a marreta na boca do Kiko, o Kiko engoliu a marreta, quando o efeito da pílula parou, a marreta ficou no estômago dele atravessado, né, velho? E quando ele tomava as pílulas de nanicolina, toda vez que ele ia subir um muro, ninguém pra ajudar ele, ele tinha que se virar, a galera só ficava, polegar! Sim, porque esse episódio é um dos mais marcantes, né? Que é lá do roubo dos selos, do né? Conde Chihuahua. Oh, quer dizer, Terra Conde Nova. Terra Nova. Conde Terrier. Até que ele acertou, ele disse, é Chihuahua. Não, acertou. Que o cara era cleptomaníaco, né? Roubava os selos lá do amigo dele. Aí é máximo que ele ia acertar, não sei o que, senhor Conde Terra Nova. É Conde Chihuahua! ai, é que é esse episódio que ele botaram a culpa na empregada. Né? Mas quem seria capaz de lhe roubar as meias sem tirar os sapatos? Ele já tinha roubado, já trabalhava as meias. Ele de tangão amarelo. Cara, eu ficava indignado com esse episódio. Onde é que ele botava tudo que ele pegava? Pegava os talheres, pegava as xícaras, os pratos, botava em tudo em qualquer lugar. Postos, do mesmo lugar que ele tirava a marreta biônica. Não, mas não era o Chapolin, era o ladrão. Não, mas sim, você acha que é a mesma tecnologia. Mas o buraco negro era o mesmo, eu acho. A mesma tecnologia. Mesma coisa, é. Cara, era muito legal. Spider. Cara, eu não lembro de mais armas. Vocês falando tudo que eu lembro já aí. Como não? Você tem ainda uma que tá na cabeça dele, velho. Que não é bem uma arma, mas é um utensílio, velho. As anteninhas de vinil. Ah, verdade. De vinil. Detectam o... Palma, não criemos cânico. As minhas anteninhas de vinil estão detestando o inimigo. Detestando o inimigo. Detestando o inimigo. Que é nada mais, nada menos que uma inspiração do Sentido Aranha, né? Sim. É, mas ela era melhor que o Sentido Aranha, porque ele conseguia se comunicar de Vênus até a Terra. É verdade, velho, é verdade. É bem lembrado. Meu Deus. Tinha esquecido. Deixa eu ajustar, ele ajustava a bolinha assim. Mano, não só servia pra isso, como também servia como tradutora, que ele traduziu um monte de coisa com essas anteninhas, velho. Ele traduziu, inclusive, as venusianas lá com as anteninhas de vinil. Era tradutor, comunicador, era radar, né? Detectava a presença do inimigo. E era resistente, que ele já foi levantado pelo gigante, assim, isso. Segurando... E pra falar, hein, Ucho, e pra falar com a Terra lá de Vênus, ele usava SBBHQKK. SBBHQQKK. Pode crer. Chapolin Colorado chamando a Terra, Chapolin Colorado chamando a Terra. Aí a moça dizia, Terra respondendo. Não temos como regressar, não temos como regressar. E ela, lero, lero, lero, lero. Ah, é muito bom, né, cara? Puta que pariu, cara. Lero, lero. Oh, velho. Puta merda. SBBHKK. SBBHKK. aqui é o Chapolin Colorado falando à Terra. É o Chapolin Colorado falando à Terra. A Terra respondendo, a Terra respondendo. Não temos como regressar, não temos como regressar. Lero, lero, lero, lero. Mas e aí, gente? Vamos começar a segunda rodada de episódios nostálgicos aqui. E um dos episódios que eu lembro, assim, a maioria era fantástico. Tinha aqueles episódios que não tinham o final. Isso me deixava louco, cara. Puta vida. Porque eu queria ver a porra do final dos episódios do Chapolin. E não tinha. Exemplo de um deles era do Chapolin contando a história lá da Branca de Neve, lá na escola do professor Girafales. Fiquei um monte de anos esperando que ele contasse o resto da história. Não contou, cara. Terminou ali. Não, mas teve que até... Peraí, deixa eu ver se teve. Não teve. Não rolou um príncipe, né, mano? Não teve. Rapaz, é mesmo, velho. O Twin Tintin Clay ficou tão famoso, tão acabou marcado. Acabou ali. Que, putz, nem lembrava, mano, porque... Olha, é um dos episódios que passou só a primeira parte. É, exatamente. Eu lembro até hoje da Branca de Neve na floresta falando: olá, dona Cigarra, tudo bem? Tudo bem, Branca de Neve, como vai seu marido? Foi fumado. Ele foi fumado. E eu sei exatamente como termina esse episódio, né? Tem toda aquela história lá, descantando lá, enfim. Termina exatamente quem fazia a bruxa malvada era a Chiquinha. Quando ela se transforma na bruxa má, ela vira a bruxa do 71 e termina exatamente ali. Aí até que o espelho diz assim: ah, até que não mudou muito. E era o seu Madruga no espelho. É. Até que não mudou muito, aí terminou ali. E ele: digo. Terminou assim. E eu fiquei 30 anos esperando ver o resto e não passou. Tem um aqui que eu lembro que... Agora eu não vou lembrar o motivo exatamente, mas tá o Kiko... O Kiko e seu Madruga numa prisão, acho que é numa ilha, carregando pedra, carregando tronco. Sim, não é numa ilha, é uma prisão de trabalhos forçados lá, que nem nos Estados Unidos. Tipo Alcatraz. É, foi nessa que o... Tem duas versões dessa daí também. É, foi nessa que... até que eles botam a bola num lugar, ela cai de outro, né? É, que eles faziam o aqueduto. isso mesmo. É muito legal isso aí, cara. É nesse aí que eles tentam quebrar as correntes lá, dando uma marretada na mão, não é? Isso, exatamente, esse mesmo. E aí eles ficam jogando aquelas bolas lá, pesadas no aqueduto lá. É. Sim. E, cara, todo mundo leva pedrada na cabeça. Pra cair na cabeça do capataz, né, velho? Isso mesmo, exatamente. Mesmo. E daí, tipo, eu lembro. Levante as mãos, aí o Chapolin, pá, levanta e dá uma bolada na cara. É, ele leva a bolada, todo mundo acaba levando, cara. E tem uma hora que ele joga assim, eles se ligam, né? Do tipo, ah, não, realmente, se jogar aqui, vai cair aqui sempre, né? Daí começa a cair do outro lado. Mas eu não sei se a primeira versão tem final, não, mas a segunda versão tem o final. O final é que eles não conseguem escapar. Eu não lembro do final. Não lembro. Eu lembro deles finalmente conseguirem acertar o capataz. Acontece que depois o capataz... Acontece alguma coisa, aí o capataz consegue pegar eles no final. Ele só não foge. Aí aparece o Chapolin também de uniforme, lembra? Carregando a bola. Sim. Que ele ficou preso também. Que idiota. Que herói, hein, mano? Como nunca se viu antes. Edu, lembra algum, Edu? O episódio que eu achei foda também, que eu queria ver o final dele da coisa, é o episódio do Homem das Neves, saca? Tem um episódio que eles têm lá que passar, que eles estão lá, o pessoal se perde na montanha. Aí eles vão dormir nos sleeping bags. É. Isso mesmo. Aí eles ficam perdidos lá, eles vão pra uma casa, eles têm que passar a noite lá na casa e tudo. Que o Yeti tá perseguindo eles. Aí eles vai, chamam o Chapolin e coisa e tal, aquela coisa toda. E o episódio acaba quando eles encontram com o Yeti e o Yeti some, sequestra a mulher. E a gente leva ela embora. E eles começam a procurar ela e fica pro próximo episódio. Tipo, e não tem o próximo episódio, saca? Puta merda. Fica assim, uai, o cara levou ela e daí. E é muito engraçado esse episódio porque toda hora tem os uivos do Yeti. E o Yeti uivo daquele jeito mó sinistrão, né? Que começa igual lobo, termina igual gato. Não, não é nada. Ele faz assim. É, ele faz assim. Nesse episódio tem um negócio que é sensacional, que é ele. Não, eu estou vendo ali pela janela. Lá vai o Yeti! Ele lá está vai, andando, lá vai, vai, lá vai. Acaba a janela e ele vai. Puxa a janela pro lado. É mesmo? Isso mesmo. A hora que ele não consegue chegar, essa droga de janela, ele tira o bagulho da parede e joga no chão, mano. E não tem não. mais nenhum buraco. E aí quando eles estão dormindo no saco de dormir, não sei o que, daí teve uma hora que o Chapolin ouve um barulho e ele se esconde dentro do saco. Aí daqui a pouco ele vai perguntar pro cara lá que é o Kiko, né? Ah, e aí, que você falou? O que foi que você falou? Aí ele vai olhar, aí aparece o abominável Homem das Neves dentro do saco de dormir. Tem um parecido com o do abominável Homem das Neves, que é tipo do lobisomem. E do lobisomem, que no final, exatamente. O Seu Madruga... É, assume que ele era só um ator que fazia isso pra ganhar, pra trollar os outros, pra enganar os turistas. Exatamente, é mesmo, bem parecido. Uxo, lembra algum Uxo? Cara, de sem final, eu não lembro não, cara. Eu acho que... Ah, tu tá de sacanagem, cara. O mais famoso de todos. De sem final? Qual? Sem final. Os piratas. Putz, eles nunca saíram da parada, né, é mano? É verdade, são três não lembrava, episódios... realmente não tem final, né? Eles no mínimo era pra ter três episódios e só passa dois. Eles nunca enterraram o tesouro. Verdade, cara, eu não lembrava disso. É bem por aí. Eles, vamos logo, senão daqui a pouco termina lá na caverna. Uh-huh. Esses seus gritos vão acabar atraindo o pirata a uma negra. Aí ele, eu já atraiu. Aí termina aí. Que droga. E nunca deu final, cara, que raiva. Que não, raiva. Tem sim, depois eles vão presos. Não, isso aí é o início do segundo episódio. Entendeu? O primeiro é lá na caverna, quando eles cantam e tudo, aí depois diz, vamos enterrar o tesouro. Aí termina e vai pro outro episódio. Aí. Não, porque eu lembro que tem uma parte que a menina consegue fugir, mano. Isso, termina aí. Eita porra. Termina, ela foge, daí o Chapolin, aí o cara diz, não deixa ela separada. Aí o Chapolin ia gritar e ele diz, não, eu não vou gritar porque pode causar um desmoronamento ou os gritos vão atrair o pirata alma negra. Aí ele diz, já atraiu, aí termina aí. E ficamos órfãos do resto. Porra, muito foda. Mano, realmente, eu lembro de ter visto, mas eu não sei, mano. Eu não, a memória pode estar me enganando agora, mas eu acho que esse aí chegava a ter uma conclusão. Não a excelente, então, mas procura tinha. Depois, então, e eu quero que tu me diga qual é a conclusão. Eu tô até hoje esperando. Sei lá, mano. Eu lembro que nem todo mundo fugia, mas ok. Pois é, o gordo lá fugiu porque ele foi comprar cigarro e tinha que voltar pra devolver o troco lá pro Godinez. Pro Godinez. É que ele fugiu. Que merda. E aí o pirata Alma Negra botou ele no lugar. Não, mas com certeza ele vai voltar, por quê? Porque vai ter que me trazer o troco. Porque eu dei uma nota de 20, ele tem que me trazer o troco. Então tá, você vai ficar no lugar dele até ele voltar. Que merda. Ai, ai, ai. Mas eu não lembro. Eu acho que o episódio da múmia também, lá também não tem final, hein? Caramba. Vocês lembram? É muita coisa descontinuada, né, cara? É, cara, tem um problema, né? Às vezes até tem final, só que o SBT, ele passava a moda caralha, né, mano? Ele pegava e falava, vou passando aí. Passa hoje o 1, amanhã o 15. Isso, depois eu passo o episódio 200, aí volta pro 2, tá ligado? Então você nunca sabe. Isso. O que é, na verdade, ele não mantinha uma sequência. Tanto que, pra gente, existia um episódio que não tinha o Seu Madruga, por exemplo, no Chaves, e a gente achava normal, hoje não tem, mas, tipo, amanhã vai ter, tá ligado? Porque a gente não passava isso na ordem, então a gente não percebeu quando saiu os atores, não percebeu nada. Então, às vezes a gente até viu o final, mas viu, tipo, um no mês, capítulo 1 no mês, capítulo 2 no outro, vai saber, né? É. Mas não desses que foram citados, porque esses não têm continuação mesmo. Isso que é a merda. Puta, muito injusto. É muito injusto. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! colorado. Não contavam com minha astúcia. Sigo meus voos. Então vamos voltar aos episódios marcantes aí, Eduardo. Outro episódio que eu acho muito foda, cara, é a adaptação da obra Fausto, do... Nossa! Do Chirrion. Cara, é muito foda esse episódio também. E eu fui sacar que é uma obra literária famosa, não sei o que e tal, muito tempo depois, saca, velho? Pra mim o negócio era o Chirrion. É, também, descobri isso depois de velho, mano. Eu falei, ó, os caras fizeram igual o Chapolin, né? É, eu também sabia fui, que... pô, igual o Chapolin. Mas esse daí é aquela série de episódios especiais que tá o Seu Madruga e o Chapolin no museu, não é? Que é um, não é um museu, é um velho cinema, não é? Não, um bagulho de estúdio de gravações, não é um cinema. Isso, aí isso. Aí tinham vários cenários. Aí cada episódio era um filme diferente. Tem o Romeu e Julieta. Isso, e aí tinha esse aí, né? Isso, aí tinha o Fausto. Na verdade, ele tava, acho que era no, que ele tava na biblioteca. Aí o Chapolin tava falando assim. Um negócio do, dos grandes clássicos da literatura, das histórias que marcaram e tudo. Aí fala do Romeu e Julieta. Do... Sim. Puta que pariu! Aí, ó, outro episódio que não tem final. Juleu e Romieta. Não tem final, cara. Eu tô também. Até hoje esperando essa porra desse final. É verdade, cara. Diz que tem final, Ucha, agora. É, esse aí realmente. Eu já vi vários episódios disso aí, inclusive com eles dançando aquela taca-taca lá, no, a famosa musiquinha. Mas eu não lembro do final, não, cara. Mas aí eu digo pra vocês: esse tem final, só não tem dublado. Quem quiser ver o final tem que assistir em castelhano. Tá, tudo bem, vale a pena. Vale a pena. Então, cara, esse episódio do Fausto, né, a adaptação lá da obra literária lá, o famoso Fausto, que tudo começa lá quando o personagem... Eu esqueci qual que é o personagem. Quem que é o ator que faz o personagem que faz o pacto? Puta. É o Fausto, ator, né? O personagem. O ator. Não, o ator é o próprio Carlos Bolanhos. É? É ele, né, não? É ele sim. O diabo é o Seu Madruga, é. E o personagem que faz o pedido é o próprio Bolanhos. É o Fausto é o Bolanhos, o Mephistófeles é o... O Seu Madruga. Inclusive, esse episódio acontece quando eles estão procurando os parafusos da nova invenção. Porque, assim, é uma história, uma lição de moral, né? Que os caras contam enquanto, tipo assim, começa com o Chapolin Colorado sendo chamado na casa lá. É um casal que é o Kiko e a Dona Florinda. E o pai da menina, né, é o professor... O Seu Madruga. E ele é um inventor. Eles estão procurando os parafusos de uma nova invenção. É uns parafusos raríssimos e tal. E ele passa o tempo todo procurando. E aí o Chapolin vai perguntar, ah, o que acontece com essa invenção? E aí ele fala, meu, vocês conhecem a história de... Fausto e o Chirrion? Aí não, aí ele começa a contar a história do Fausto, velho. Olha, eu não lembra disso? Eu não, desse comecinho, eu não lembro, pra mim era o um negócio dos contos lá do literário. Não, porque no final, depois, eles acham o parafuso, aí o Seu Madruga vem, meu, olha só, terminei terminei a minha invenção, agora só resta saber pra que que ela serve, e é o mesmo bagulho do Chirrion. Ah, é a varinha, é isso mesmo, cara. Isso mesmo, puta que pariu. Ah, é verdade, cara. Puta merda. Ele inventa, aí ele fala, eu já vi isso antes, não sei o quê. Aí conta a história. Não, ele não fala nada, só fica olhando assim com aquela cara de medo dele. Puta, é isso mesmo, pô, puta que pariu, olha só. Que me lembra a história lá do astronauta, né, que tava com medo de ir pro espaço... E aí o Chapolin veio e contou a história do Cristóvão Colombo, lembra dessa? Pô, realmente, verdade, cara. Conta toda a história do Cristóvão Colombo, como é que ele foi que ele a dedução dele lá do planeta ser redondo, daí o rei não acreditava, disse que a Terra era chata. E aí... aí ele veio assim... descobri a América com quem não descobre, isso aqui. Aí ele veio assim, você consegue equilibrar um ovo na cabeça? Não, isso é impossível. Aí, pá, quebrou o ovo na cabeça. Você já viu? Momento que um consegue, todo mundo consegue. Pode crer, mano. E aí, quando o Chapolin volta, ele pergunta, ué, cadê o astronauta? Ah, Chapolin, enquanto você estava contando aí, ele iniciou, já tinha ido pro espaço já. E aí ele diz lá que a tripulação está com fome, que era a frase que dizia dentro do navio do Cristóvão Colombo. Pode crer. Nossa senhora, agora a vidinha está passando de novo na minha nos meus olhos aqui, velho. Spider! Cara, tem um episódio simples que eu lembrei aqui, mas eu me diverti. Ele não era muito famoso, que é um do vazamento de gás. De novo? O Edu já falou disso. Você falou, Edu? Falei, ué. Puta que pariu, nós rimos pra cacete aqui, cara. Então foi mal, cara. Foi o que a gente mais riu aí falando. Puta, cara. Ah, tem um aqui, ó. Um bem bom, que aparece, cara, aparece só os caras bons. Que é o da Quitanda. Não sei se vocês lembram desse. Como é que é? Fala aí. Então, o da Quitanda é assim, aparece, era uma quitanda, né, tipo, era na porta de uma... Sabe por quê? Ô, Spider, sabe por que eu não lembro desse episódio? Ah. Porque o narrador não disse assim, ah, oh, quitanda. Faltou aquela emoção mórbida do narrador. É. Eu lembro dos piratas porque ele falou. É, então, mas esse da quitanda, na verdade, Seu Madruga era o vendedor da quitanda. Aí tinha o professor Chapatin, que vinha fazer compras na quitanda. E aí aparecia a Dona Florinda de empregada. Eu acho que era a Dona Florinda, agora eu não vou lembrar se era a Dona Florinda de empregada. Mas, cara, era uma bagunça. Tipo, era uma misturança só. Daí o professor Chapatin saía dali, ia para um hospital. Aí eu não lembro exatamente de que situação que acontecia. Acho que aconteceu algum acidente no hospital, daí eles chamavam o Chapolin, cara. Daí, cara, vira uma zona generalizada, cara. E aí que eu acho que eu... Por isso que eu acho que eu lembrei desse negócio do gás, porque é bem parecido. Porque quando dá essa bagunça, parece que tem um desmoronamento, uma explosão. E eu acho que linka com o episódio do gás, sabe? Ou pelo menos era parecido com o episódio do gás. Não sei. É o que eu lembro, assim. Não lembro desse episódio. Também não. Mas um episódio muito marcante, que eu acho que foi, assim, dos primeiros, assim, que eu vi repetido, assim, do Chapolin, que marcou bastante, é o do Porca Solta. Nossa, que ele joga sonífero na lata de lixo. Isso mesmo, que a lata de lixo dorme. Cara, esse mesmo, cara, que tem o Dr. Chapatin no começo do episódio, né, falando pra enfermeira lá que tinha que dar sonífero pro... Pô, eu acho... Não é esse, o Spider, o episódio? Que no final eles até saem e falam, meu, tem um cara solto, o Dr. Chapatin até sai correndo por conta disso. Eu não sei. Será que é esse, cara? Não sei, não. Não sei, mas não sei. É esse que eu tô falando, começa dentro do consultório do Dr. Chapatin. Ele falando que tem que dar, que o paciente é muito perigoso, e aí ele tinha atacado não sei quantas pessoas, e aí aí disse que tinha que dar o remédio, que era o sonífero, pro cara, e aí ela tava muito apavorada e pediu ajuda do Chapolin. Aí o Chapolin veio, aí não sei o que aconteceu, eles foram pra praça porque o cara escapou. Cara, eu acho que é esse mesmo, Ucho, acho que é esse mesmo. Porque ele sai da quitanda e depois vai pro consultório, não é do hospital, ele vai pro... É porque é um episódio gigante com várias esquetes dentro, né? Isso e aí mesmo. A última é a do Porca Soltas, velho. É. Aí isso eu mesmo. Sei que ele tá sentado, o Chapolin vai e senta no banco da praça e tem uma outra pessoa que ele acha que é o Porca Solta. Que eu acho que é o seu Madruga. Porque o Porca Solta é o professor Girafales. E o seu Madruga acha que o Chapolin também versões, é o louco. Né? Tem duas versões, que uma o Porca Solta é um outro ator, que não tem nada a ver. Enfim, mas essa do professor Girafales que é o Porca Solta. Aí o Chapolin não fala com o seu Madruga e fica fazendo gestos, sabe? Porque ele é mudo e detesta que falam com eles. Isso, com ele. Quando ele percebe que tá falando, ele fica irritado e começa a bater nas pessoas. Então, o Chapolin fica fazendo um sinal com o seu Madruga, que também acha que o Porca Solta é o Chapolin. Ele não conhece o Chapolin. E quando vem o Porca Solta de verdade, aí o Chapolin fala, doutor, não sei o quê. E aí o Porca Solta tenta acertar ele, o Chapolin se abaixa sem querer pra pegar o casaco e não sei o quê. E aí veste nele. Põe o jaleco. É muito, muito doideira esse episódio, cara, é muito legal. E no final, o Chapolin pega e joga, que nem o Ucho falou, joga o sonífero dentro da lata de lixo. E aí a lata de lixo fecha os olhos. Sonífero não, primeira vez que eu ouvi essa palavra. Clorofórmio, você coloca isso no nariz dele e ele começa a dormir. Isso, exatamente. E aí ele coloca na lata de lixo e dorme. Excelente. Assim, fecha os olhos. É muito legal, cara, é muito bom esse episódio. Pô, cara, tem um episódio que me marcou, eu não sei se vocês vão lembrar. É, se eu não me engano, ele é dividido em duas partes. Uma que é o carro, a perua, do, eles estão no meio do mato, a perua atola e o Chapolin tem que tentar ajudar. Pode acaba crer. Sujando todo mundo. Aí tem o negócio da fronteira, tem que atravessar o carro da fronteira. Ah, o caminhão tá cheio de mercadoria, né? Exato, ele tem que atravessar. E daí eles vão ser fuzilados se eles não passar a fronteira até tal hora do dia. Exatamente. E tem um que pra mim é no mesmo... O caminhão atolou. É no mesmo cenário pra sim, mim. Sim. Que é o que a Dona Florinda é picada por uma cobra. Chapolin, isso se resolve muito fácil, é. Basta chupar o veneno da cobra. Ele pega o braço dela, morde, chupa assim. E aí o cara falou: mas não era melhor cuspir o veneno em vez de engolir? Ele disse: creio que sim. Ah, fui envenenado. Aí ela disse: calma, Chapolin, a cobra não me mordeu aí. O que você chupou foi a minha vacina com a varíola. Aí ele, assim, onde é que a cobra mordeu? Aí ela: bom, eu estava sentada. Sei que passa um perrengue enorme, aí tem um esqueleto lá no pântano. Cara, esse episódio é fantástico, fantástico. E no final descobre que era apenas um afinante da calça. É mesmo? Pode crer. não era uma serpente, era apenas... a padiola, né? A padiola, pega a padiola dentro da barraca. Tragam a padiola. Cadê essa padiola? Aí tira papagaio, tira dois violão, tira aquela escada enorme de dentro da barraca, lembra isso? Muito bom. Que comprida essa escada. Não, velho, eu lembro que eu fiquei me perguntando que porra é uma padiola, velho. Pode crer. Era uma maca. Mano, na época eu não conhecia, eu conhecia como maca. Sim, pois é, até hoje eu conheço como maca, eu nunca ouvi falar. É... Nem depois, nem antes. Não, padiola, depois no escoteiro, depois eu fui ouvir falar. Mas, na época, nunca tinha ouvido falar, ficava curioso, velho. Igual a chinforífola. Uma chinforífola. Do Chaves. Cara, essa parte deles tirando as coisas, de dentro da barraca é muito engraçada, cara. Eu morri. É igual a bolsa do Gato Félix, velho. Uma barraquinha de 10 centímetros que sai uma escada de 2 metros. Exato, aquela piada do Fusca que sai um monte de gente. É a mesma coisa, é muito engraçado. Mas falando de palavras que a gente não conhece, mano, eu nunca vou esquecer quando eu tomei um susto quando eu descobri que uma das palavras que eu achava que era zoeira era verdade, mano. Que ele, no episódio de arqueologia, que ele vai pegando: ah, isso aqui é da cultura Olmeca, essa aqui é Azteca, aí Xixineca. Eu falo: Xixineca existe, mano. Aí tinha hipoteca é o quê, né? Hipoteca, discoteca. Mas voltando àquele episódio que tu falou, Xuxa, da fronteira lá, o episódio termina, né? Já passou 5 minutos, aí o exército vem vindo pra fuzilar eles, aí a fronteira nada mais é que uma plaquinha. Aí o Chapolin foi lá, pegou a placa e botou atrás do caminhão. Pronto. Impossível, né? Pronto. Lembra disso? Ele mudou as fronteiras de um país. Mudou as fronteiras. Se o problema é esse, pá, pronto. Deu. Toma essa, né? Outro episódio clássico é o da múmia no museu, né, cara? Que é o namorado lá da Dona Florinda lá, querendo pregar um susto nela porque ela terminou com ele, lembra? Uhum. O Chapolin brigando com a múmia. Nossa, é verdade. Essa parte é muito engraçada. É muito engraçada. Muito legal. Bah, eu me lembro que tinha aquele das pirâmides do Egito também. Aqui deve ter uma pirâmide, ele procurando a pirâmide. Aqui é a pirâmide! No mapa, o mapa era pra achar a pirâmide. Puta que pariu, cara, esse pode não ser. Mano, quando eles roubam a múmia lá, eles querem roubar a múmia e tal, e tem que andar junto, e eles disfarçam a múmia pra aparecer um cara, amarram nos pés assim, ele anda todo mundo junto, aí quando vai andar ele faz... aquela musiquinha. É, a musiquinha, né? Aí cada um vai pra um lado, sempre a múmia cai. Excelente. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Sigo meus voos? Bom, gente, vamos passar para a parte das curiosidades sobre o Chapolin. E eu já vou chegando. Uma das curiosidades, inclusive para quem é seguidor aí do MachineCast e acompanha os outros projetos, sabe que eu e o Eduardo há pouco tempo tivemos um canal no YouTube aí que tá parado por enquanto, né, do que é o Seven Days, né? Que a gente falou lá sobre os 30, 35 anos do Chapolin, não lembro quantos anos foi, enfim. Que a gente falou uma das curiosidades sobre o Chapolin, que era que o Chapolin no início deveria ser verde, não é, Edu? É isso aí, cara. A princípio a cor dele era green, marciano. Isso. E aí eu não lembro qual foi o motivo, não lembro qual foi o motivo que levaram ele a trocar. Na verdade, Chapolin vem do Chapulin, que é um gafanhoto verde, que é um petisco no México, né? Então Sim. Ele queria ser... o Chapolin não ia ser Chapolin colorado, por motivos óbvios, se não fosse vermelho, né? Sim. Ele ia ser Chapolin magnífico, alguma coisa assim. Era Chapolin ou algum outro adjetivo exaltando o Chapolin. Sim. Só que aí eles não conseguiriam fazer ele dessa forma, e aí eles dispunham de 4 cores para fazer o uniforme do Chapolin. Seria o branco, o preto, o azul e o vermelho, né? O branco, ele refletia muito, atrapalhava um pouco na filmagem. O preto, eles não escolheram porque era muito fúnebre, já tinha o Batman e tudo Sim. mais. O azul atrapalhava no chroma key, assim como o verde também atrapalharia no chroma key. E aí eles resolveram pegar o vermelho e com isso mudou o nome do herói, ficou Chapolin Colorado. Exato, isso mesmo. Então, pra quem não sabia, o Chapolin deveria ser verde, ó. Olha aí. A ideia era ser Chapolin o petisco. Aí ficou. Inclusive, o próprio narrador lá no México, ele falava desse jeito esquisito aí. Não é coisa nossa falar os episódios tipo Os Piratas. Então, em vez dele falar Chapolin, ele falava diferente e acabou pegando Chapolin, entendeu? Com O em vez de U. Fala aí, Spider. O Bolanhos decidiu terminar o Chapolin em 79, quando ele tava gravando um episódio lá de uma obra, não sei se era uma obra, uma construção, alguma coisa assim, e ele e deu um acidente lá e ele cortou o supercílio. E aí, cara, ele decidiu que depois desse acidente era muito perigoso ficar interpretando o herói, e decidiu acabar com o Chapolin. Só gravou um episódio depois que foi de despedida, assim mesmo. Ah, esse episódio é bem emocionante, inclusive. É. Caraca, mano, por causa de um supercílio? Ele já tava velho, né? Mas sabe que eu acho que foi aquelas coisas de pressentimento, assim? Sabe? Uhum. Acho que tipo mano. Assim, o cara sempre fez, nunca aconteceu nada. Daí ele fez uma vez e deu um acidente. Daí eu acho que tá na hora de parar esse negócio. Chega, né? Tem um episódio do Chapolin, que foi exibido originalmente lá no México em 1973, que era no período da Guerra Fria, que foi ele não chegou a ser exibido no Brasil, né, até hoje eu acredito que ele nunca passou, não. O episódio se passa durante a Guerra Fria, né, aí tem um episódio lá e tudo, aparece um soviético, que é o seu Barriga, que quer pegar uma camponesa lá pra casar com ela e tudo, só que a camponesa não quer casar com o soviético. Aí ela pede ajuda. Ela chama pelo Chapolin. Ah, Chapolin, não sei o que, me ajuda. Quem poderá me ajudar? Só que em vez do Chapolin aparecer, quem aparece é o Super Sam, que é o personagem do Seu Madruga. Sabe? Aí ele que vai lá pra ajudar ela e tal, e fica naquela coisa, em plena Guerra Fria, coloca lá o Bolanhos, fez essa sátira. Sabe? Do Super com os Estados Unidos ajudando o pessoal. Do soviético com o americano. Pô, genial. Cara, ele tinha esse dom, né, mano? Ele mexia com... Ele pegava coisas... Até mesmo a gente citou Fausto, que é um negócio pesado, e ele transformava em comédia, num negócio bem light, né? Inclusive, vai aí uma curiosidade, inspirado aí, né, nessa onda do Fausto, existe uma... Você pode, né? A internet chama de Creepypasta, que é um episódio que não foi ao ar, não chegou nem a ser gravado, porque eles viram já no roteiro que ele ficaria muito pesado, que é um episódio onde ele ia fazer uma sátira do Dante, descendo ao inferno e tal, e a pelada era meio pesada mesmo, que tipo, Chapolin, o cara querendo escrever alguma coisa, tava com bloqueio, e ele queria escrever sobre o inferno e tava precisando de inspiração, o Chapolin fala, não, tem um jeito, mas é perigoso, e aí congela tudo, o Chapolin fica congelado, e tipo, aparece, acho que o Seu Madruga, o Vestido de Diabo, alguma coisa assim, leva o cara pro inferno, tá ligado? É meio macabro mesmo, aí eles desistiram, falam, meu, tá muito obscuro pra um programa infantil. Uhum. Outra curiosidade aqui é o desenho dos Simpsons, né? Todo mundo conhece. Tem um personagem lá que é o Bumblebee Man, que é aquele camaradinho de abelha. Ele foi criado pelo Matt Groening logo depois que ele assistiu um episódio de Chapolin num motel que ele tava na fronteira dos Estados Unidos com o México. Aí ele viu o episódio, achou muito massa e criou o Bumblebee Man em homenagem ao episódio do X-Spirito, do Chapolin que ele viu. Inclusive tem alguns episódios do Simpsons, eu não consegui achar aqui, que é o seguinte, aparece um programa que chama Show do Bumblebee Man, que aparece um personagem lá que é em homenagem à Dona Florinda e um outro personagem que é em homenagem ao Kiko. E tem um outro personagem que aparece lá que chama Chompiras, que é em homenagem ao Chaves. Mas não, é só tipo assim, inspirado mesmo, não tem relação física real com o personagem ou seu o Bolanhos retratado no desenho, não. É só inspirado nos personagens que ele criou. Excelente, cara. Tem uma outra curiosidade aí, com certeza vocês vão lembrar do episódio. Não lembro exatamente qual, mas tem um que alguém chama ajuda do Chapolin, não sei o quê, e ele, pra variar, entra se quebrando, que era uma tradição dele, né? Sempre fazendo um acidente, todo atrapalhado, e a vítima fala assim, putz, teria sido melhor chamar o Batman, né? E eu Caraca. Acho que tem mais de uma vez isso na série, mas numa dessas vezes, o Chapolin responde assim, em primeiro lugar, o Batman não está, porque ele tá em lua de mel com o Robin. Então... ele solta essa. E ele tinha essa imagem, assim, que os heróis americanos eram ruins, né? Tipo, o bom mesmo era os locais, né? É porque ele sempre tinha aquela coisa, né, velho? Sempre que ele chegava, como ele era desastrado e coisa e tal, a galera ficava, mas não tinha ninguém tipo melhor, isso. Não. Cara, o cara fica olhando aqui os episódios de Chapolin, fica lembrando as porras dos episódios foda, tipo lá do... Tava aqui agora, aposta, eu li aqui. O da Festa Fantasia, excelente. Nossa, esse aí não era o Chapolin. Que aí você tem o Bolanhos fazendo o Charlie Chaplin, mano. E pra mim foi excelente. O magro e o gordo. É, exatamente. Charlie Chaplin, não lembro, tem, né? Eu não lembro. Tem, quando a Pop está chorando por causa do balão. A gente não comentou aquele episódio da Festa Fantasia, né, cara? Que ele tá caçando... Puta merda. O Ucho acabou de falar isso agora, nesse instante. Ah, foi? Ah, então... Essa eu peguei, hein? Outro episódio é aquele do robô, né? Pipi! Bem lembrado. Ele faz massa. Bem lembrado, muito bom. Pipi! Esse episódio é foda. É hora que ele pega ele pra fazer massa de pastel. Ele passa, não, pra passar a roupa com ele dentro, lembra? Pipi! Espanca o cara! Pipi! Pá! Esse episódio é muito bom. Cara, eu levei bom, anos, cara, pra descobrir que aquilo na bunda dele eram velas. Eu achava que era faca. Nossa, mano. Eu achava que era Soou faca, muito cara. Mal o que você falou agora. Aquilo na bunda Lembra dele. Lembra quando ele fez o bolo com o Chapolin? Ele, no final, quando ele terminou de fazer o bolo, tava o Chapolin esmaiado, de bruços, né? Uhum. E na bunda do Chapolin tinham velas acesas. Porque era um bolo que ele tava fazendo. E eu achava que era faca. Durante muito tempo, cara. Olha, eu demorei. Cara, a faca no cu do Chapolin. Puta que demais. É. Que infantil, não é? Pra quem achava que Chapolin não tinha maldade, toma essa aí. Ah, tá louco. Cara, veio vários episódios na cabeça. O episódio do Pirata Alma Negra, que era o fantasma na casa, que a mulher chegou na chuva. E aí o Chapolin disse que era a imaginação dela. Calma, palma. Eu cheguei nesse exato momento porque você me chamou. Ah, então quer dizer que eu imaginei tudo isso? Aí o Chapolin, tudo é fato da nossa imaginação. Aí ela some. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contando com minha astúcia, sigo meus bons... Mas é isso, gente. Mais alguma curiosidade aí sobre o Chapolin? Não. Acho que é isso aí, né? Que de cabeça, só é. Com certeza ficaram muitos episódios fantásticos aí de fora. Muitas curiosidades fantásticas também. E eu espero que vocês colaborem com a gente aí nos comentários. Deixe nos comentários aí qual o episódio que tu mais gostou, a parte do episódio, relata pra gente alguma situação engraçada, né? E corrija-nos qualquer coisa aí. Enfim, então vamos para as considerações finais. Eduardo! Cara, Chapolin é um dos meus heróis de infância. É um ícone do marco, né, da TV, das séries. O Bolanhos mostra toda a genialidade dele, como ele consegue fazer críticas inteligentes, sátiras inteligentes com as situações que estão acontecendo e tudo. E, né, cara, é uma lição que perdura aí até os dias de hoje e que seja eterno, né, que as próximas gerações tenham a oportunidade de conhecer esse personagem grandioso aí que foi o Chapolin. Certo. Spider! Pô, Chapolin, sucesso. É, inclusive, na mesma linha do Chaves aí, né? Mostra que a gente não precisa de nenhum mega poder e tudo mais pra praticar o bem, né, cara? Acho que essa é uma das grandes lições que fica. Mesmo atrapalhado, você ainda pode fazer as coisas boas, né? E ter boas intenções, né? Então, pô, era diversão na certa. Quem não conheceu aí, por favor... Ainda dá tempo de diminuir o nível de vergonha e vá conhecer. Sai da bolha, né? E agora, né? Aproveitando aí para agradecer ao nosso querido Ucho, que volta mais uma vez aí a participar conosco. Não poderia ser diferente, né? Falou alguma coisa mexicana, né? Ucho, Los Chicos, enfim, né? Então... Ucho, muito obrigado por comparecer aí, cara, mais essa gravação do MachineCast e a palavra é tua. Oh, eu que agradeço aí o convite de vocês, cara. É sempre uma honra estar aqui. Toda vez que vocês falarem, ó, e agora, quem poderá me atrapalhar? Eu apareço, entendeu? Mas, cara, ainda mais pra falar de Chaves, Chapolin, qualquer coisa do Bolanhos, cara, é sempre muito bom, mano. E, cara, Chapolin é aquele negócio. Pra mim, ele é o melhor herói ever. Tem os poderes mais legais. O cara é atemporal. Ele tá em todo lugar. Ele consegue viajar na velocidade, no tempo e espaço em velocidade recorde, tá ligado? Ninguém consegue fazer isso. Tem os poderes maneiros. Tem os melhores vilões. E é aquele negócio. Mesmo assim, ele é o herói que a gente mais se identifica, tá ligado? Então... Ele ensina o bem, ele dá lições, ele mostra coisas assim que eu já... Tipo, ele consegue tratar de temas pra criança que a criança jamais teria naquela idade como ter acesso. Como é o caso, por exemplo, falar de alguns temas de história, alguns temas de literatura. Então, assim, é um programa assim que fica de modelo pra muitos outros que vêm por aí ainda. E... acho que é isso, cara. Chapolin é vida. Assim como qualquer coisa que o Bolanhos fez, Chapolin e Chaves é vida, velho. Nossa, falou tanta coisa que eu não entendi, que eu só tenho uma coisa pra te dizer. Tchuririjurintumclai. Quando você não entende, você fala... Paranguatico tirimihuaro. Que merda, cara. A minha porta aqui não é. Pera aí só um pouquinho. Pepe! Eu tirei a vela! Já vou! Já vou! Então, Ucho, se alguém quiser te encontrar, cara, como é que faz? Boa, se quiser ouvir aí eu falando mais groselha junto com o Esteban e o restante da galera do Los Chicos, é só entrar lá no podcast losticos.com.br. Vai ver o nosso quadro de atrações que temos lá. Já temos 4 programas diferentes. Veja só que totalmente excelente. Olha aí, olha aí. Então tá, então ficamos por aqui com este programa muito legal sobre o Chapolin, né? Não contavam com nossa astúcia, né? Que nós iríamos fazer um programa tão legal. É como diz aquele velho ditado: quem põe a mão à obra com ferro fere. Não. Mas vale. Ai, ai, ai. Dois voando. É isso aí. Então fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Já dá aquela tristeza, né, cara? Será? Dá aquela desanimada. Será, Spider, que vai ter off-topic hoje? não contavam com essa astúcia. Palma, palma, não criemos cânicos depois dos e-mails, pode ser que tenha. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Partiu. Não, aqui quem fala por último sou eu. Tchau, tchau. Partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu, partiu. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e as naves que poderão, com seu voo, superar os cometas. Que giram, que giram, que giram. E os planetas passarão e nas estrelas chegarão. Que olham, que olham, que olham. E cada vez os astronautas vão chegando mais pra lá. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e as naves que poderão, com seu voo, superar os cometas. Eu queria uma vez por um minuto visitar o infinito. Planeta pousar por um minuto e a nossa origem encontrar. Que sonho, que sonho, que sonho. E em uma nave nova eu vou, que do universo eu sou. O dono, o dono, o dono. E esse sonho pode ser realidade, posto que lá os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. E as naves que poderão, com seu voo, superar os cometas. Superar os cometas. Superar os cometas. Superar os cometas. Os planetas passarão. Superar os cometas. E as estrelas chegarão. Superar os cometas. Superar os cometas. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Certo, pessoal. Bom, a leitura de e-mails e comentários está lá num link no post deste episódio, ok? Eu e o Eduardo lemos aí todos os comentários, muitos ouvintes novos aí, todo mundo que comentou no episódio da Turma da Mônica, Freecast 02, 53, todos os comentários e e-mails enviados estão lá no link no post. Então, tchau! Off Topic. E a gente é a mesma coisa, entendeu? Você vira tipo amiguinho backup, velho. Aqui você chama também se precisar, de última hora, assim. Ninguém vai, mas pode chamar. Tipo, beleza. Ah, mas você falou que mas você tinha falado que você não ia. Enfim. Ok. Não ia? Acho que tu bebeu. Não tô falando o que você falou hoje. Tô falando o quê? O Blue vai sair do Machine? Agora eu acompanho essa porra. Não, e esses tempos eu tava falando com o Spider que eu, quando eu convidei ele, a minha intenção era que ele, talvez testar ele pra ser host. Porque quando eu criei a Machine, eu não queria ser host. Eu queria criar um personagem e ficar aloprando na volta. Uhum. Tinha um rapazinho que era host. Só que daí deu pau na equipe, todo mundo saiu, acabei tendo que assumir, acabei ficando e é isso aí. Que nem eu, mano, eu não queria ser host, velho. E aí eu... Só que se você ouviu o nosso primeiro episódio, mano, você vai ver eu tendo um infarto com o Bonilha, mano. Tão ruim. O cara apresentando, parecia que tava narrando um velório, velho. Nossa senhora. Oi, gente. Ele já começou errado, né?